Rádio Microfonia. É na veia, seu mané! Salve, salve, galera ligada aí no programa Na Veia. Eu sou a Renata Brant. E esta semana eu convidei uns meninos aqui que são... Cara, os garotos fazem a festa aqui no Rio de Janeiro. Acabaram de lançar, não sei se é o primeiro disco, mas foi praticamente um filho pra eles. Eu converso hoje com os meninos da banda Os Azuis. E aí, galera, tudo bem? Olá, tudo bem? Renato, boa noite. Uhul! Boa noite, galera que tá assistindo ao programa Na Veia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Assistindo não, ouvindo. Ouvindo, participando. Assistindo com os ouvidos. Boa, boa. Primeira pergunta, né? Lembro uma vez que eu tava assistindo o Faustão e o Marcelo D2 falou de vocês, hein? Tenho muito tempo isso. Que loucura, foi no dia de um show nosso, que a gente tocou em Botafogo, a gente tava entrando no show e é muita coincidência, tava com a televisão ligada, por acaso, e a gente se viu na TV, a gente não tava esperando. Eu tava almoçando na padaria do lado do show. Aí rolou o nosso clipe e o Marcelo D2 falou, ah, legal. Ele votou na gente. O Ronaldo Fenômeno falou, eu e o D2 vamos botar no clipe de rap, mas aí o D2 falou, não, vou botar nesse clipe aqui mais legal, aqui da Banda dos Azuis. E ele escolheu a gente. Mas o Fenômeno também viu nosso clipe, isso é uma honra enorme. E eu encontrei com o D2 outro dia no estúdio RJ, mas ele nem lembrava dessa história, não. Claro, né? Por acaso esse encontro no estúdio RJ foi no dia do Macaco Bong? Exatamente, esse dia mesmo. Mas o Renato, só por acaso. Eu tava lá nesse dia. E foi muito surreal nesse dia do Macaco Bong lá no estúdio RJ, que eu tava saindo assim, e do nada, tipo, o Eugênio Roots do Gogol Bordello tava lá embaixo, assim, mega tranquilo, encostado no carro. É verdade, eu vi ele lá também. Tinha um cara do Tropa de Elite também que tentou agarrar uma amiga minha pro barraco. Aquele dia foi uma bela festa. Pô, aquele dia foi bom mesmo. Agora vem cá, meninos, da onde que surgiu esse nome Os Azuis? Isso o Ahmed vai te dizer com mais propriedade. Então, Na verdade, o nome Os Azuis, a gente queria um nome direto, curto e direto, que na nossa opinião simbolizasse nosso som, rock and roll agressivo, cru, sem muita frescura. Assim, não queria um nome grande, queria um nome pequeno e que a gente achasse que representasse bem a banda. E a gente tem um pouco a ver também com... Não diretamente, mas tem a ver com blues também, e tem assim, várias referências pra gente, não muito direto, mas são algumas referências pra nós da banda. Bacana. Agora, conta um pouquinho desse disco de vocês aí. Eu tenho um tempo já que eu conheço o som de vocês, já acho que desde 2008 já. A gente vem trocando uma ideia há um tempo, né? Já tem um tempo já. Já tenho esse tempo mesmo, também já escuto o som de vocês, mas só agora saiu o disco, né? Só agora, foi mais que um bebê, foram três bebês. Renato, então, a parada é a seguinte, a gente ficou muito tempo gravando um disco com uma produtora aqui do Rio, e o disco não saiu, o disco já tava todo gravado, todo pronto, e a gente ficou se enrolando por causa da capa, cara, a gente tava 6 meses com a capa e o disco não era lançado. Uma vez a gente sentou juntos e pensou assim, a gente pode fazer melhor do que isso. Se a gente regravar e resolver relançar, vai sair antes do que sairia o disco anterior. Que seria o disco anterior. E a gente fazendo isso, acho que era o melhor pra banda, que ia ter mais a cara da banda. O outro disco era muito maquiado, super produzido. Esse disco tá mais cru, mais direto. E com uma grande produção também. Uma grande produção, feito. Só que mais simples. Assim. É muito mais simples. Menos instrumentos e coisas do tipo. Mas menos são exatamente arranjos. As mesmas músicas do outro disco, mas com os arranjos mais simples. O outro tinha muito violão, muitas coisas um pouquinho mais fresquinhas do que a gente. E vale lembrar também, deixar bem claro que esse é o primeiro disco. Se chama-se 2, mas é o disco de estreia do Azul. Justamente por causa dessa história, né? Agora, eu tenho que perguntar, eu vi aquele Olha Minha Banda lá na MTV. Aham. Uhum. E eu achei muito maneiro, pra mim foi um dos mais legais. Tem uma banda na nossa casa. E foi um dos mais legais, eu achei o clima muito maneiro da gravação. Que bom que você gostou. Foi divertido. E é bem o clima de vocês, né? Bem... Fofarrão, não, né? Não fala mal da gente. Não. A gente pode divertir, isso é um crime? Não, não é o parrão, mas é tipo um clima alegre pra cima, entendeu? Com certeza, tem razão. É divertido, né? É, exatamente, bem divertido, é diversão, é for fun, né? Se não der pra se divertir, pô, você tem que procurar trabalho. Falar em trabalho, vocês trabalham normalmente ou não? Ou só tem a banda? Muito. Com a banda, é. Exatamente isso, com a banda. A banda é o trabalho. O pessoal tá até largando a faculdade aqui, o pessoal mó rebelde. Menos o Tomás, que tá embrenhado nesse negócio de desenho industrial e de design. Que a gente precisa dele nesse sentido, né? Fala. Não, mas me conta, como é que foi lá gravar a parada da MTV lá? Como é que a MTV descobriu vocês? Assim, a gente mandou o nosso clipe pra eles, não adianta negar. Só um segundo que a gente recebeu um telefonema aqui. A gente tá atrapalhando a transmissão aqui, foi mal, mil desculpas, galera. Mas a gente mandou o e-mail, a gente mandou o clipe de Não Adianta Negar pra galera da MTV. E eles gostaram do clipe e passaram. E a partir daí a gente teve uma abertura. Porque a galera da MTV, na verdade, eles têm lá os conchavos deles, que nem todos os lugares do mundo, mas eles são super abertos. Quem manda um material de qualidade, eles acabam passando. Foi assim que a gente começou o nosso relacionamento com eles. As pessoas acham que a MTV não vai passar, mas passa. Manda que passa, velho. É verdade. E como que é o show de vocês? Como que é a vibe do show dos Azuis? Conta pra gente. Pô, é bem energético, assim. Na verdade, a nossa ideia é sempre tocar alto bastante pra fazer as pessoas dançarem. Tocar bem bastante pra fazer elas dançarem. Os dois juntos. E vocês tocam cover? Vai mesclando com com música de vocês? Como é que vocês fazem? Como é que montar repertório é muito chato, né? Eu acho que deve ser muito... Não, então, a gente tenta fazer um repertório como se a gente estivesse no show ouvindo a gente gostaria de ouvir. A gente põe as nossas músicas, põe os covers, geralmente um Rolling Stones, um Isley Brothers, Libertines, Nirvana. Faz o que, Grito? Fala aí. Júpiter Maçã, a gente toca bastante. A gente tenta mesclar, né? Fazer uma... O repertório principal são as músicas do disco que a gente tá lançando agora. Não, mas a gente sempre toca um cover que a gente mesmo gosta. A gente se diverte tocando cover, a galera se diverte, então a gente sempre bota um cover. Agora, além de serem músicos, né, e ter banda, eu sei que tem gente aí da banda que dá um... É DJ também, né? Que eu já fui numa festas que vocês teve um aí. Eu não sei se é... Teve uma festa que eu fui... Eu grego. Teve uma festa que eu fui lá na... Ah, meu Deus, no Salão 79, que teve show do... Ai, da banda nova do Marcelo Jonas, ai... Jovens não, isso. Sim, pode crer, é verdade, eu discotequei lá no Palco Música, que são os amigos nossos também que organizam. É verdade, o Dove canta de DJ pra levantar um truco. Hoje em dia tá rolando até uma camisa aí que tá vendendo bastante. Se nada der certo na minha vida, eu viro DJ. Porque DJ é mole, né? Mas como que é mesclar essa vida então com a banda e DJ? Se não tem show da banda marcado e me convidam pra receber um prêmio de fazer capa, por que não ir lá? Fazer uma coisa que ele gosta. É verdade. Eu penso igual. A pergunta, Renata, é sempre a seguinte: por que não? Até porque vocês também podem produzir o show, colocar produzir a própria festa, ter o show da banda e não precisa nem contratar DJ, né, pra festa de vocês. Com certeza, já tem um DJ aí estocado aí na banda. É? Estocado. Agora, nessa vida de DJ, como que é escolher repertório então pra galera? Assim, eu toco o que eu gosto. E eu confio no meu gosto aí. A galera costuma dançar. Não, tô DJ, Renata. Gosto grego, e tem um bom gosto, muito bom. Muito bom mesmo. Só gosto de coisa boa, então pra ele é muito fácil de DJ. E vem cá, o que vocês costumam ouvir? Rock and roll em geral, basicamente é isso. Mas vocês só escutam rock, vocês não escutam nenhuma outra? Muita coisa, assim, de todos os tempos. De Beatles, Stones, até Arctic Monkeys, Kings of Leon, Libertines, Led Zeppelin, Roberto Carlos, Elvis Presley. A gente gosta de o que é de bom envolvido com rock em qualquer época. Elvis Presley é Kings of Leon. Acordou. Bom, teve um aí que falou no Roberto Carlos. Qual a melhor fase do Roberto que vocês mais gostam? Eu mais gosto. 68 a 72, eu acho. Eu gosto mais da época dos anos 90 na Globo, assim, cruzeiro no Roberto. Eu peguei o cruzeiro no Roberto, foi a maior viagem. Foi a maior viagem. O grande 20 viagem. Dias. Chegou na viagem. Praia do Flamengo, saltou em Niterói, vomitando pra cacete, foi horrível. O Roberto teve até que cancelar o show do dia por causa do estresse que eu tô. Barraco que eu causei. O grego se deu nossa, não sabe quanto é que custa uma cerveja no Cruzeiro do Roberto. Mas você foi mesmo no Cruzeiro do Roberto Carlos? Foi, banido de lá, realmente. Caramba. A avó dele pediu pra ir com ele, porque é o sonho da avó dele ir no Cruzeiro. Renato, o grego é tão maneiro que ele já foi banido do Cruzeiro do Roberto Carlos e do PMB. Ele já foi banido dos extremos. Do mais careta ou menos careta. Pô, mas o PMB foi justiça. No Cruzeiro é sacanagem também tentar pegar a perna de madeira no cruzeiro, do cara. No Cruzeiro é sacanagem, tá bom. O maluco já não manda jeito pra querer pegar a perna do cara. Isso sem contar as casas noturnas aqui do Rio, que eu já não posso concentrar em nenhum. vamos voltar a falar bem da gente? Mas vem cá, não. Falando do Cruzeiro de novo. Não, rapidinho. Eles falaram que você teve que levar a sua avó no cruzeiro, mas tu deixou sua avó lá sozinha? Não, exatamente. Aí eu não expulso a minha avó, não. A velha quis ficar, ela que me traiu, não foi o contrário. Como é que ele tinha que ir? Ele teve que pegar um táxi de Niterói até o Catete. Olha só. Sem dinheiro. E a avó dele saltou na Bahia. Expulso, sendo espancado por vários seguranças. Esse mundo uma tragédia. Eu não vou sair mais de casa. Por isso que eu gosto de blues. Porque canta a tristeza do ser humano. Você não respeitou o rei, Greg. Bom, eu respeitei. Eu fui no show dele no Canecão. Eu falei, eu te amo. Ele falou, eu também te amo, bicho. Isso é verdade. Tomé tava lá, o pai do Tomé também tava lá. Liga o pai do Tomé pra ver se é dele. Você ganhou a rosa dele? Não. Relaxa, né? Mó homofóbico. O cara só dá rosa pra mulher. Pô, ele tava andrógeno no dia, eu acho que tinha que estar cabelo maior, sei lá. Esse show do Careca eu tenho um tempão, né? Acho que foi em 2008, 2009. Foi, exatamente. Eu também fui. Eu fui com uma casa noturna do Rio de Janeiro, também fui banheiro de lá também. Ah, não, agora você vai ter que falar quais são as casas noturnas aqui do Rio de Janeiro que você já foi banido. Tintorina Night Club, Barbarella, Inc, Barbarella, Exótica, Vila Mimosa. Só lugar de vagabundo. Mas então, Renato, você costuma frequentar essas boates no Rio de Janeiro, Casa da Matriz, essas coisas assim? Na Casa da Matriz eu acho que eu fui pouquíssimas vezes. É, eu não gosto muito de ir lá na Casa da Matriz, não. É muito cheio, né? Não, lá, mas... É muito juvenil. Não é por isso, eu acho que lá é tudo muito fechado, muito pequeno. Sabe, pode ir lá? Porque eu não posso mais entrar. Eu gosto muito do Teatro de Ceia e da... Agora, eu gosto da Áudio Rebel também. Áudio Rebel, a gente tocou lá dia 16. Não, a gente vai tocar lá... Na verdade, vamos cuidar. Desculpa. É que eu tava doente semana passada. Não, Áudio Rebel eu gosto bastante. É uma casa assim... Acho que é a casa mais tradicional rock and roll underground aqui do Rio de Janeiro, né? Pô, é muito maneiro. E já assisti, assim, shows muito maneiros ali. Assim, a gente... Foi o nosso maternal, nosso jardim de infância. A gente, no primeiro ano de banda, a gente tocava lá todo dia, quase. Meninos, obrigada. A gente vai ter que encerrar, senão a gente vai ficar aqui horas e horas falando. Fala aí de novo o site de vocês, se tem lá o disco pra baixar, ou se não tem pra baixar, como é que faz pra comprar... Então, o nosso site é osazuis.com.br. Escute o nosso disco lá. Pra quem não entendeu essa moçoroca, osazuis.com.br. osazuis.com.br. É isso! Yeah. Tem todo o nosso material lá, galera. Daqui a pouco o disco vai estar todo pra download de graça. Galera, vamos acessar aí osazuis.com.br. Procure os meninos também lá no Facebook, osazuis. E... O Twitter é o arroba os_azuis, né? Os_azuis. O Twitter é esse e o site é osazuis.com.br. Ah, mas se quiser saber também de todos os links, é só ir lá, osazuis.com.br, que lá tem tudo, né? Tem tudo. Até link para as nossas outras perfis virtuais. Maravilha. E obrigado, Renata, mais uma vez. Obrigado, a toda a galera do Naveia. Show. E todo mundo também lá no Sérgio Porto, mais tarde, e também em São Paulo, né? Que vocês devem fazer um show lá em São Paulo também. É, ainda não tá fechado. Não tá fechado, mas assim que sair, vocês podem conferir no site. A gente sempre solta as novidades. E a gente vai bater a letra pra vocês na veia primeiro. Show de bola. É isso aí. Hoje eu conversei com os meninos dos Azuis, mega divertidos, super serelepes. Não sei se vocês conhecem. E acessem osazuis.com.br, siga também @naveia, o único da internet. E é isso aí, galera. Valeu, até semana que vem. Valeu, Renato. Valeu, Naveia. Yeah.